qual a diferença de filarmônica pra sinfônica? A ordem dos músicos, mas só isso que eu me lembro, o resto já... Não é inserção de determinado tipo de instrumento, misturar instrumentos mais antigos com mais modernos? Nenhum nem outro. A orquestra sinfônica ele é mais completa. Olha só, vamos ver se você... Não, filarmônica. Não, não tem a ver com uma construção da formação da orquestra. Na verdade, hoje em dia, filarmônica e sinfônica são a mesma coisa. É, a diferença é que a orquestra filarmônica era formada por amigos de grupo sem intenção de dinheiro, de benefício de dinheiro. Daí, filantrópico. Filos, né? Filos vem de... Eu falei... Eu não entendi essa frase. E o sinfônica, ele tinha um mecenas ou coisa do tipo. Engraçado que uma vez o Márcio falou pra mim assim: na verdade o maestro tinha que fazer, em vez de uma orquestra sinfônica, fazer uma filarmônica. Eu perguntei pra ele: tá, mas qual é a diferença? Ele falou: não, ele poderia inserir o saxofone, a bateria. Aí por isso que me veio essa ideia de você... É que, né, eu também tinha essa percepção que a filarmônica pode ter instrumentos diversos. Não, existe essa ideia que você está falando, eu estou conseguindo refletir em cima do que vocês estão falando, porque é o seguinte: como é filarmônica, como era feito por amigos, você tem amigos que tocam todos os mais variados instrumentos.